Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre, que não sou mais de ninguém, não sou de ninguém, pois me libertei, coragem criei, não ligo mais para o amor, não sou de ninguém, vou ficar tão bem, pois compromisso não quero com nenhum outro amor, e só ficar sem me apegar a ninguém. Mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre.